Salve Salvador, é o Sam, Mike XR Eco. Não estabilizado. 2000 pés, portaria estabilizada, vou passar uns 50. Mike X-Ray Eco da TAM, prossiga. Bom dia, autorização de reboque aqui da remota 14 para a ponte número 10, parte principal. Autorizado, reporte quando término. Portaria no término. Boa noite, 865 autorizado, alinhar e manter, pistona zero. Pistona zero, boa noite. Autonomia? Sente, livre táxi até o ponto de espera, patrulhinha, modulação 118, destino 95, ajustando 094. Observe o Habitat, um bonde da Habitat ingressando agora no pátio 3, a remota prevista é 5 do pátio 3. O Papa Romeu Vitor Acolim, mas não temos contato visual com a sua aeronave. No solo 52, libere a próxima direita, taxi em F, chame solo 12, zona 19. Zona 9. Isso, finalizando a reboque na posição 03. Graças. Gente, bom dia, Alfa, em Aquivir. Passaria 2229, lembrou o banqueiro. Alfa, reportando da Juliette, passaria 2229. Ah, não entendi, Alfa. Reporte antes da Juliette. Imagem autorizada, pistola 0, vento 290 graus, 069. Além de cola pelo 0, bom, aqui, né? Acelerador, Chané 62 do Nuno, pronto, ponto de espera. Gente, o Chané 62 do Nuno, mantém o ponto de espera. Voe na 093, voe na progelação. Ok, agora o outro 093? Progelefa, voe 1093. Progelefa, voe 1093. Solo Salvador, é o Golfo Tango Golfo. Golf Tango Golf, bom dia, prossiga. É o Golf Tango Golf, na posição 2 Lima, do pátio 3, para reboque, na posição 1 do pátio 1. 39 milhas norte de Salvador, para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. 9, decimal 35. 1935, bom dia. Ah, pátio 1, reboca 1, 2, é isso? Aqui, no tráfego de pequeno porte é a sua esquerda. Certo. Golf, então, Golf está com fim. Está remota 1, 2 do pátio 3 para posição 0, 1 do pátio 1? Afirmativo, reporte. Posição 2, Lima, do pátio 3, para posição 1 do pátio 1. Sente. Autorizado isso de reboque, reporte o ingresso para o pátio principal. Pelo reboque, reportará no ingresso do pátio principal, mantendo escuro. Tango Gol. Salve Salvador, passageiro 2229, só para confirmar, remota 1-2 no pátio 3. Negativo, você vai manter a posição agora, o parceiro 2229. Está mantendo a posição. Então, Salvador, é o Mike XR. Confirme? Então, Mike XR. Mike XR, prossiga. Serve do reboque no portão 2? Positivo. Ciência, pode ir. Pode ir, obrigado. Salvador, passarei 2229. A solicitação foi. A remota 12 é no pátio 1. Gente, mas o senhor vai aguardar a passagem do Airbus da Avianca, que terminou o curso no 06. O passarei 2229. A remota prevista é 12 do pátio 1. Ah, isso eu tô ciente. Eu estou mantendo posição. A remota 12 no pátio 1. Salvador, bom dia. Passar o mesmo caneta. Pitoreco Lima, mantenha o ponto de espera. Pistão 0. O Xamer 62, 1-1, decolado 56, chame o controle em 1-1-9, decimal 35. Decimal 35, 62, 1. Vitor Eco Lima, mantenha o ponto de espera, aguarde para ingresso. Salvador, bom dia, Xamer 62, 1-1. Xamer 62, 1-1, contato radar na decolagem, suba via da EL para nível de voo 360. Posso me peço, pode voar da EL, 62, 1-1. A temperatura da saída, Xané, 621. Azul 2783, chame Recife em 1288, alterna 1260. 1288. Azul, adianta, reposta 1284. Cliente Vitor Hotel Delta, mantém a escuta do controle. Azul 2783, copiou o controle? 2783, na escuta. 2783, chame Recife em 1288, alterna 1260. Recife 2880, obrigado, bom dia. Yeah. Gol 1093, chame Recife em 1288, alterna 1260. Zero 893, na escuta do controle? Prossiga. Chame Recife em 1288, alterna 1260. 2880, grato, bom, 0963. Bom, 865, prestar formações, proa 260 por 20 milhas. Salve, meu Vitor, Eco Lima autorizado, alinhar e manter, pistona 0. 0, Vitor, Eco Lima. 65. Azul 4958, no solo 58. Libera direita, chama o solo 21, decimal 9. 219, chama a outra 4958. Azul 4958. 4958 da Azul. Bom dia, Alfa Kilo 43, quando lá tem seu sinalizador. Observando o tráfego da Gol, para iniciar no reboque. Tá visual que o tráfego da Gol, Alfa Kilo 43, está tentando sinalizador. Em autorizada, pistão 0, vento calmo. Decolagem. Papa Romeu, Serra Tango Delta, chame Recife em 12685, alterna 12545. 2685, Uberlândia. Romeu Vitor Eco Lima, decolado 59, chame o controle em 1-19, decimal 35. 1-19, 35. 5, Vitória Eco Lima, bom dia. Polícia Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, Vitória Eco Lima, decolado na Arbor com Eleva. Papa Romeu, Vitória Eco Lima, contato radar na decolagem, subiu para o nível 360 via Arbor. 360 via Arbor, Vitória Eco Lima. Skipper. Oh! Gazela, abraço. Como aí, Gazela? Solo Salvador, é o Golf, Tango Golf, para ingresso no Pátio 1. Autorizado, Golf, Tango Golf, reporta no término do reboque. Autorizado, reportará no término do reboque. Golf, Tango Golf. Planer 6225, vento 280 graus, 04 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Valeu, Vitor Eco Lima. Prossiga, Vitor Eco Lima. É possível voar borda e evitar formações? Oceaner 6225, decolado 203, chama o controle em 119, decimal 35. 935, obrigado, bom dia. É 225, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 380, confirme se tem condições de curvar à esquerda e voar direto a leste. Afirmativo, vai curvar à esquerda para a leste, vira para o 380, confirma. Ativo, esquerda, na proa de Elefa, subindo para o 380, achando a 6225. 380, bom, para a leste. Chaner 6211, chame Recife em 1251, alternando 3325. 251, 3325, Chaner 6211, bom dia. Bom dia. Hotel Delta, vai manter a mesma do Pico Açúcar, 500 pés, fora do eixo 1 do zero. Ciente, Vitor Hotel Delta, na escuta do controle. Siga o Chanel 6225. 250, 20 milhas da formação. Após desvios na proa de Alefa, o Chanel 6225. Alefa, pode, obrigado. Né, 6225, informa o tráfego, posição 11 horas, 11 milhas, cruzando 130 para o 360, um eco 50 papá. Né, 6225, subrestrito ao nível 130. Salvador, é o Golfo, Tango Golfo, para informar o termo de rebote. Ciência, bom dia. Bom dia. Né, 6225, sobre restrito ao nível 140. 140, né, Eco Lima, controle? Eu escuto, eu vi tarefa dele. Como está a razão de seguida? Para manter 1500, tá? Chanel 6225, caso seja orientado a continuar a subida, qual a razão que pode entregar na sua subida? Até 3500. Gente, o Vitor Eco Lima submantém nível 180 agora restrito. 180, restrito, Vitor Eco Lima. 225, nessa proa é 250, conforme o setor de rio, suba sem restrição nível 380, se puder, mantém a razão pelo menos de 3000 aí até cruzar o nível 190. Agora eu solicito a proa 255 e pode subir com 300. É, suba então com 3000. Tem condição de manter a prova pelo menos 250 inicialmente até cruzar o nível 190? Vai, vai manter a 250 na preparação. Bom dia, voo 9759, informação Índia, seria nossa autorização, Guarulhos. Afirmo, voo 9759, Índia confere, para Guarulhos 360 autorizado, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, Uffens 10, Taubaté. 5071 no transponder, controle em 119.35. Posso continuar sua subida, Vitor Acolino. Da pista 10 até Taubaté, decola 10, curva direita após 5071, Nelson. responder, controle 119.759. 119.35, frequência do controle, no 09, chame pronto. 19.35, chamarei, 119.759. Sonâmia 225, vou direto do Malpa. Malpa, subindo agora para o nível 380, razão de segurança do teste. Malpa 380, Vitor Eco Lima, subindo nível 360, agora sem restrição, Vitor Eco Lima. O Dema tem razão conforme informado no máximo de 1.500 pés. Para o 360, Chanel 6225, chame Recife em 1288, alterna 1260. 1288, chame Romeu Vitor Eco Lima, chame Recife em 1288, alterna 1260. Salvador, bom dia, Alba 32223, tem informação aí de autorização conquista nível 180. Bateria 2223, a gente já confere 180 para a vitória da conquista autorizada. É cola da pistão na zero, curva direita, saída Arbor, ele é com o quiló, após receber conquista. 5064 no transponder, controle em 119.35. Autorizado conquista, nível 180, decola da 10, curva direita, Arvo, Elefa, Piloha, após direto conquista, acionando a 5064 e o controle 119.35, passarei o 2223. Passarei 2223 com o desejamento correto, na remota no 2, chame pronto. Calma na pronta, 2223. Hotel Delta, autorizado o cruzamento, mantendo 500 pés entre Duna e Simbra. 759, busca em estacionamento, gate 09. O 09 autorizado, chame táxi. Gente, Maria, para o táxi 1759. Vitor Hotel Delta, chame a torre 198-95. Grato, bom dia. Bom dia. Torre, Papai Romeu Vitor Hotel Delta. Papai Romeu Vitor Hotel Delta. Está em Cajazeiras para retorno em imagem. Gente Delta, ajuste no 0-1-4, reforço final em remar. Reportará final em remar, Vitor Hotel Delta. Delta na final da RMA. Sente vento em Salvador, 240 graus, 04 nós, reporte no solo, Delta. Bota lá no solo, Delta. Voo 1092, acione identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Mari, TNH 1014. Informe a proa do desvio e por quantas milhas. Ok, está mantendo a proa 0, para aproximadamente 40 milhas. Delta. Desautorizado de dizer. contato com o 1759, 1974, é o POB, 3 horas e 45, alterna, Campinas. Livre táxi até o ponto de espera, passo no Inter, Condolá, Torre. 118, decimal 95, ajuste 104, bom voo. Passo no Inter, ponto 7895, 104, ajuste com o 1759, bom trabalho, boa semana. Você está efetuando o desvio, não é isso? Você vai descer para 3 mil pés com ajuste 1-0-1-4. Informe quando tiver condições de voar direto Duna, aproximação ILS. 3.014, tomarei quando tiver bom dia, voo 1759, próximo ao ponto de da 1-0, pronto? Voo 1759, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 2, 40 graus, 049. Além da cola da 1-0, voo 1759. Duna, 1-0, mais 2 a gol. Positivo. Em 1, 1-9, decimal 3-5. 19-3-5, bom trabalho, boa semana. Trolley, bom dia, 1-7-5-9, decola a saída, Leda. 1-7-5-9 é o controle, está em contato o radar, tudo siga como autorizado. 3-1-7-5-9. Salvador, muito bom. Chegou no 6495 da Índia, autorização Porto Seguro. Bom, no 649, bom dia. Juliette, a informação em curso. Para Porto Seguro, nível 240 está autorizado. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da Euleda Bidev. Opel Whisky 50 com Porto Rosa. 5076 no transponder, controle em 1119.35. 9. Ele queira desculpar, 1759, estava em contato com o centro. Eu ouvi a sua solicitação, vamos aguardar a possibilidade. Fugiu. Contra o controle 1935 no 649. Eu vi o Whisky 50 a rota. Confirme? O Whisky 50 a rota. Era o Whisky 50, obrigado. Protejamento correto no 01, no chame pronto. Hotel Juliette Sierra, muito bom dia, no pátio 4, Manatil no meu país. Confirme, é radial 249 a 45 milhas de Salvador. Copiei, o Hotel Juliette Sierra, informação está muito baixa. Milhas de Salvador, autorizado, decolado 17, curva direita, corredor axé, acione 5066 no transponder, controle 1119.35. Ele fala radial, o ideal tem, né? Ah, obrigado. Deu pra ouvir? 09 no POB, chame a Torre 1 no 95, fracionamento, taxa de decolagem de show 0 no 4. Romeu Hotel, Juliette Serra, bom dia. Juliette Serra autorizando acionamento, reforço pronto para o táxi. Salvador, bom dia, azul 4234. Gentileza, autorização recife com a Índia. Azul, confins, azul que chamou sua outra cópia para confins? Não, não, é para recife, 4234. Azul 234, bom dia para recife, Juliette, informação em curso. 330 autorizado, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, eu peso 17. 5073 no transponder, controle em 1119.35. Doutora, já 330 para Recife, decola da 10 com curva à esquerda, Puca, Aru, 5073 no transponder, 1935, controle 4234. Faz 2-3-4 azul, contejamento correto no 03, chame pronto. Já está pronto, no 03, no 4-2-3-4. Autorizado, 03, chame táxi. Amarim. Tuberá ou Quilo Serra Lima? Só confirme, Tuberá o nome do país? não, Itaberá, uma centena. 10 mil pés. Ciente, só aguarde um segundo. Cópia na aeroestrada colada 197, o quilo Serra Lima. Papá, o meu quilo Serra Lima, pronto, cópia? Pronto, Lima. Autorizado em Ituverá, uma centena, decola da pista 197, curva direita, sai da Arbó, após DCT, conforme a rota do plano de voo. 0127 no transponder, controle em 1119, decimal 35. Estilo Serra Lima, planejamento correto, confio POB? Mais uma coisa. Tem estilo Serra Lima, também mesmo, 118, decimal 95, fracionamento, taxa e decolagem. Salvador, buenas, gol 1092, estabilizando ILS, tabela. Gente, quilo Serra Lima autorizado, acionamento, reporte pronto para o táxi. Feedback, acionamento, Gol 649, posição é 1. Aguarde, Gol 649, após a passagem do Embraer da Zoacal, o estado está autorizado, chame táxi. Após a passagem do Embraer, está autorizado, Gol 649, chamará para o táxi. Pouso na pista 10, Gol 1092. Hotel Juliette Serra, autorizado, táxi, reporte ponto de espera, pista 17. Já pode esperar via Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste ao 0, 14, com voo. 14, taxa da ponte espera, quando lá 18, 95, obrigado, tem conta boa. Serra, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Azul 4234, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista 10. Papão Romeu Hotel Juliette Serra, decolagem autorizada, pista 7, o vento 300 graus, 03 nós. Sete, operamos visual, a pista é 17. O senhor conhece os corredores visuais? No solo 41, libera em direita, chame solo em 121, decimal 9. Pode entrar na luz, 1-2-9. Positivo, está autorizado. Viaja. Papa Romeu Hotel, Juliette Sierra, decolado aos 42, no través do farol de Itapuã, transfere o controle em 1-9-35, bom voo. Através de Itapuã, 1-9-35, grato, até o Juliette Sierra. Azul 4234, vento 310 graus, 039, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem autorizada na 10, passo 234, data. Papa Romeu até o Juliette Serra. Helicóptero até o Juliette Serra, é o controle, vai com o céu. Bom dia, decolado Salvador, destino Manati, solicita a proa direta. Positivo, autorizado, informe livrão na zona de controle. Camarada, livrão na zona de controle, até o Juliette Serra. Quase 234, decolar os 44, chama o controle em 1-9-35, meu voo. 1935, obrigado, bom trabalho, azul 4234. Azul, muito bom dia, azul 4234. Azul 4234, este é o controle Salvador. Contato radar, prossiga como autorizado. Muitíssimo obrigado, azul 4234. O 649 para o táxi está com 105 a bordo, com 3 horas e 15, galeão. O 649, autorizado o táxi, à direita via Índia, ponto de escala chama a torre, 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-4. E 14 via Índia, ponto de espera 395, obrigado, bom dia. Está junto, 4-2-3-4. Se não for interferir muito com a sua navegação, você pode voar direto para o Romeu Fox 08. Nossa, maravilha, muito obrigada, Fox 08, azul 1-6-4-9. Pronto? Só um minutinho, eu venho lá chamar de novo. Obrigado, desculpa. Sim. Paulo Salvador, bom dia. Azul, Alfa, aqui, Golf. Azul, Alfa, aqui, Golf, chame Sola em 1-2-1-9. 1-2-1-9, obrigado. Pronto, agora, Gol no 649. Gol no 649, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento 270 graus, 04 nós. Alinhe e decola no 0, Gol no 649. Solo Salvador, bom dia, Azul, Alfa e Golf. Bom dia, prossiga, Alfa e Golf. Solicitou autorização de revolta do Pátio 3, para o Pátio Principal, posição 01. Pisado táxi, reporte ponto de espera da pista 17. Autorizado o reporte, reporta para ingresso no pátio 1, Alfa Yankee Golf. Alfa Yankee Golf, reportará para ingresso no pátio 1. Sol Salvador, passa bem do 2223 para pushback, estacionamento na remota 12. Remota 12, livre, chama táxi, passa bem do 2223. Livre, chama na táxi, 2223. Serra Lima, autorizado o ingresso na pista, alinhar e manter pista na série. Uno 649, decolar 249. Chame controle em Uno, 19, decimal 35. 1935, no 649. Drone ligou no 649, decola, perfil da El Leda B10. Uno 649, ao controle, está em contato, radar. Enter. Azul 42.